Gravavas aquilo. Obviamente levavas com as batatas fritas, depois a cassete não tinha exatamente a mesma qualidade do vinil, sim. Depois a cassete ia perdendo... Espera, levavas com as batatas fritas, isso é uma expressão ou é literal? Olá, eu sou a Kai Rocha e este é o The Pole Podcast. O convidado desta semana é Miguel Ortiz e este é sem dúvida o episódio com melhor qualidade de som na história deste podcast. Faz sentido, pois o Miguel é Product Manager na indústria do som. Falamos das diferenças do mercado português versus o mercado internacional, a vez em que um senador fechou por completo um concerto de metal. Vamos falar também sobre Drake, e não é quem estão a pensar, e também o que faz uma boa cerveja. Espero que gostem e até já! Destes microfones é que, como são cardioides, têm efeito de proximidade, portanto, se tu te afastares assim muito, deixas sim. de ouvir, passas a ouvir sem se ficar assim a voz muito. Se me afastar muito, não fica com o mesmo grave como quando estás mais perto. Sim, portanto, sim. Convém uma pessoa estar assim a uma distância claro. mais perto. Ok. Não, isso é normal. Isso até naqueles pequeninos sim. que eu tenho acontece isso. Isso tem a ver só com o padrão de captação do microfone. Porque é são cardioides e, portanto, sofrem de uma coisa que chama-se efeito de proximidade. Okay. Ok. Então, pronto. E já está a gravar? Já está a gravar. Ah, ok. Quando tu quiseres. Boa. Portanto, se uma pessoa pode... não, isto está mais ou menos... O ganho deve estar mais ou menos bom. Uhum. Espera-se. Já a gente pode dar aqui um bocadinho mais. Nenhum de nós vai borrar ao microfone. Espero bem que não. Não é? E pronto. Pronto. E então? Portanto, Miguel Lorti, queres-me explicar porque é que nós temos aqui este setup de som? Ui, temos este setup de som da última vez, a coisa não correu bem. Exatamente. Uma pessoa assim, quando faz essas coisas ao fim de semana, depois de uma jantarada, não ajuda sim. muito. Não, desta vez, pronto, estava prometido, não é, que eu fazia aqui um setup de som, tipo, como é que se chama aquele senhor do que costuma estar nos Estados Unidos, o Alice Cooper, não é? Não, como é que é aquele programa de televisão que é... Oh, Howard Stern. O Howard Stern, exatamente, assim. Espera aí, assim tem ganho a mais. Espera um bocadinho, deixa-me só acertar aqui, sim, eu acho que estava bem de ganho antes. Exatamente. Não, mas é, portanto, porquê que nós temos aqui este setup de som? Para já, porque tu percebes isso, não é? Bom, tem dias. Tem dias, sim, pronto. Não, mas acima de tudo, pronto, assim, como estava-te a dizer, da última vez não correu bem, portanto foi preciso fazer aqui uma versão 2. Nós também estávamos confiantes, confiantes. Aquilo foi, sabes que é assim, exatamente, quando uma pessoa faz assim as coisas sem pensar, sim. depois a coisa não corre bem. Não, sim. mas eu tinha-te prometido uma sessão a Howard Stern, com uhum. uns microfones iguais aos do Howard Stern. Sim, só não temos aqui as meninas em biquíni. Peço desculpa. Ah, pois, esqueci-me de os convidar. Esqueceste desse detalhe. não, e então, pronto, lá achei que tinha que fazer um setup como deve de ser. Okay. Pronto, obrigada. E desta vez fui roubar material à Lorisson para fazer. Ok. Para fazer um setup. Mas pronto, o que mas, se assim, passa não, mas é... a questão é assim, a minha profissão, pronto, tem a ver com isto. Tem a ver exatamente. Com áudio. Não tanto na parte da captação, a maior parte das vezes, apesar de que em Portugal as pessoas têm que sempre fazer um bocadinho de tudo, não é? E portanto, acabas por dedicar um bocadinho às vezes à gravação, outras vezes à parte da sonorização, outras vezes à parte de desenho de som, projeto, mas já há muitos anos esta parte que a minha vida, pronto, passa pouco por aquilo que... O que quer que seja que não tenha a ver com desenho de som, projeto de equipamentos, essa parte. Essa ok, parte então toda. O que tu fazes é desenhas a forma como o som se projeta nos espaços, é isso? Sim, no fim de contas, tanto desde desenvolvimento de algum equipamento, não é? Tanto neste momento estou a trabalhar para uma empresa americana que se chama Meyer Sound e que tanto é fabricante de equipamentos de áudio e a parte em que eu estou ligada neste momento é aquilo que chama-se product management e na área tanto das colunas, tanto da parte de difusão de som. Portanto, já há algum tempo que, vá lá, uma pessoa começa a se especializar, a dedicar a coisas mais em detalhe, não é? Sim. E acaba por perder um bocadinho, às vezes, a valência de fazer uma série de outras coisas, que é, quando a pessoa está no mercado português, que é um mercado mais pequenino, a pessoa acaba por ter que fazer um bocadinho tudo. Isto Achas que isso, por exemplo, porque eu já debati isto muitas vezes com muitos amigos meus, porque, pronto, também tive experiência no estrangeiro, que é, poderá ser um bocadinho o downfall da economia portuguesa, o facto de nós termos muita mania de sermos jack of all trades e não nos especializarmos em nada. Achas que tu também tendo esse tipo de experiência, o que é que tu achas? Não acho, assim, acho que, assim, é importante a experiência em todas as coisas, uma pessoa ter uma experiência abrangente é importante, porque aquilo que eu noto muito, às vezes, quando uma pessoa fala com pessoas que são muito especializadas, é que elas têm bom conhecimento daquilo, tanto vá lá, daquele ponto em que se tornaram especialistas, mas depois não sabem como é que ele se insere numa imagem maior, ou seja, sei lá, no caso dos espetáculos. Uma pessoa que seja especialista, vamos imaginar, hein, e cada vez mais, tanto, antigamente o áudio, só para as pessoas terem aqui um bocadinho de noção, antigamente o áudio era uma coisa que havia assim uns malucos, pá, que acharam que aquilo era uma coisa gira, um gajo fazer os concertos, pá, em vez de serem só para 4 ou 5 pessoas, poderem ser para 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 100 mil pessoas, não é? Ou até mais. E começaram a pensar assim, como é que eu ligo um cabo daqui ali para levar o som do palco até do microfone, até uma caixa de palco, de uma caixa de palco até à mesa de mistura, da mesa de mistura como é que eu vou processar aquilo, mandar para umas coisas e tal. E aquilo de início era assim uma coisa muito amadora. Nos dias que correm, não é? E à medida que esta indústria também se vai tornando mais profissional, criou-se, se for um espetáculo hoje, aquilo é basicamente um conjunto de computadores, todos eles a trabalharem entre eles. Portanto, uma das coisas que é muito importante para uma pessoa conseguir montar um espetáculo hoje são redes. Redes de computadores. Sim. Obviamente, uma pessoa que seja muito especialista em redes de computadores, se calhar é capaz de saber que o cabo CAT7 que leva um protocolo 1722.layer2, não sei o quê, não sei o que mais, ou enfim, essas coisas todas. Chinês para mim, sim, mas... Para ti, e também te garanto que eu passo bem ao lado disso. Ok. É muita coisa, é muitas dessas coisas, sei o mínimo essencial. Ok. As pessoas que se tornam muito especialistas nisso, na parte dos protocolos, aquilo que é o AVB, aquilo que são todos estes protocolos de comunicação em digital, mas depois, se calhar, perdem a noção completa do que é o espetáculo. Ou seja, não têm a visão de conjunto. Portanto, ficam a saber que para conseguir ter a rede no seu melhor desempenho têm que fazer assim, assado, configurar os switches com portos virtuais, com sub-redes virtuais, com todas essas coisas, não é? Sim. Mas acabam, pois, por perder a noção do que é o espetáculo. Portanto, ou seja, eu acho que uma pessoa ter uma noção, uma visão de conjunto, ajuda-te muito a seres capaz de ver uma empresa de cima, a veres um evento de cima, veres uma atividade por cima. Portanto, ou seja, conseguires perceber, ter um bom domínio de uma área, mas não perderes a visão de conjunto e perceberes que... Porque assim, quando tu tendes a ser especialista, tendes a achar que a tua área é a única área que é importante. Sim. E, não é? E os outros, isto não interessa nada, pá, pronto, o carro ter rodas, o que é que se interessa? Pá? Se a minha área é gasolina, pá, se o carro não tiver gasolina não vai a lado nenhum. Sim, pois, mas se não tiver rodas também não vai a lado nenhum. Faz muito barulho, mas fica quietinho. Quer dizer, se tu lhe puseres um par de skis, se calhar ainda dá. Ah, mas aí não precisa de gasolina. Aí já não precisa de gasolina, não, só ia ser, ia sempre downhill. Sim. Então, mas explica-me só primeiro, vamos recuar um bocadinho. Explica-me então o que é que te levou a este tipo de profissão lá. Porque isto tem toda uma história bastante. É, não é assim, sabes que assim, há várias maneiras de se viver a vida. Uma delas é tu forçares aquilo que queres fazer, outra coisa é isso com a vida, não é? Sim. E descobrir as coisas que te vão aterrando ao colo. E isto começa tudo há muitos, muitos, muitos anos atrás, quando eu fazia judo e resolvi mudar de clube de judo. E resolvi mudar de clube de judo porque não gostava de fazer competição e, portanto, tinha um colega de liceu que andava no clube de judo e disse: não vens para o meu, porque no meu não vais ter que fazer competição. Então, mas porquê que foste para judo? Não é uma competição em si contra os outros. Sim, mas andar a fazer competições tipo os distritais e, essas coisas todas, e depois a levar mais pancada do que dava, não é? Que não tinha jeito para aquilo, no sentido não era muito agressivo. Sim. E portanto levava sempre mais pancada do que dava. Mas acima de tudo, tanto como não estava muito interessado em ir aos distritais e aos nacionais e andar ali sempre a bater e a levar, não é? Achei que, pronto, queria mudar de clube, mudei para um outro clube onde esse meu colega estava também a praticar, e uma das pessoas que lá estava era um senhor chamado Joaquim Pinto, que é talvez a referência de som de cinema em Portugal. É assim, de facto, é para mim, na minha opinião, não é? Talvez a pessoa que mude, talvez das pessoas mais importantes na história do áudio no cinema em Portugal, e também e tem muitos trabalhos tanto feitos fora de Portugal, é uma pessoa que internacionalizou bastante a parte da técnica do cinema português na captação, e eu acho que trouxe de facto grandes avanços e melhorias na qualidade da captação. Pronto, e comecei a fazer judo com ele. Ele deve ter engraçado comigo, portanto, achou que havia de me levar de volta e meia para uns platôs de cinema. Uma pessoa começa a ver estrelas de cinema, começa a ficar deslumbrado, começa a ver aí uma pessoa, toda a técnica, pronto, e ganha assim uma certa vá lá, paixão pela profissão. Pronto, é giro que, obviamente, a seguir a isso, quando fui falar com a minha mãe, lhe fui dizer que tinha intenção de seguir cinema, ela olhou para mim com um ar muito compreensivo e disse-me assim: pronto, mas fazes engenharia primeiro, depois fazes cinema, se quiseres. Ok. Conclusão, acabei por fazer, ir para o Instituto Superior Técnico estudar Engenharia Mecânica, que não acabei, e quando achei que já tinha cumprido o meu serviço militar obrigatório no técnico, resolvi ir, nessa altura, não para cinema, mas para áudio, na parte de espetáculos. Tinha um primo que tinha uma empresa de sonorização de eventos e que fazia importação de equipamentos, e que tive a sorte, pronto, dele me ter aceito para trabalhar. Então ainda estive dois anos e meio, talvez, a trabalhar na Estereossom, e a certa altura, pronto, depois resolvi, acabamos por nos separar, cada qual seguir o seu caminho, e eu nessa altura fui trabalhar para uma empresa americana, esta, a Meyer Sound, que é a empresa, uma das empresas, que é uma das marcas que ele representava em Portugal. Como é que uma pessoa acaba por trabalhar para uma empresa americana, estando no Portugal? No fim do mundo. É assim, não. Pronto, lá está, assim, a vida vai dando cartas e as pessoas vão tendo que, volta e meia, jogar com elas, não é? Tanto se uma pessoa pode. Lá está, se a pessoa pode ter os ases escondidos na manga, não é? E tentar deitar fora as cartas que não gosta para pôr os ases no seu lugar. Mas depois é chato quando saem mais de 4 ases num baralho, não é? Pronto, e dá muito trabalho. Portanto, a maneira mais fácil é uma pessoa ver o jogo que tem e tentar aproveitar melhor o jogo que tem. Eu, nos 2 anos e meio que estive na Estereossom, a certa altura fui fazer uma formação aos Estados Unidos, que tinha a ver com a parte de medição eletroacústica, tanto basicamente um daqueles nomes feios que se chama-se Transformadas Rápidas de Fourier. What? Ok. Uau. E que, no fim de contas, o que é que permite? Permite fazer uma comparação de dois sinais e uma pessoa representar esses sinais no domínio do tempo, em amplitude e em fase. E tanto com base nisso, tanto dá-nos a hipótese de fazer de uma maneira, vá lá, não subjetiva, mas de uma maneira mais objetiva, uma pessoa tanto conseguir determinar as correções que tem que fazer aos sistemas de som e como é que os consegue, vá, optimizar em termos de performance. É um bocadinho como uma pessoa tentar descobrir se tem uma tomada, se ela está alimentada ou não. Há várias maneiras de o fazer. Uma pessoa pode lá pôr os dedos, apanha um choque e diz: eletricidade tem. Não é? E depois também pode dizer assim: pá, eu acho que era um 220 porque o choque foi grande. Não é? Sim. Ou então tem, pode pegar num multímetro, põe um multímetro e diz que, olha, são 220 para 60 Hz ou 50 Hz, não é? E a seguir diz assim: bom, mas e sabes que mais? Olha, tens ruído entre o neutro e a terra. Porquê? Porque uma pessoa tem um aparelho de medida, portanto, permite criar, ou começou a ter, fazer as coisas de maneira mais informada. Uma das vantagens de ter ido lá fazer essa formação foi que, como eu tinha vindo de engenharia mecânica e, apesar de tudo, tinha uma maneira de lá ainda de pensar, ainda engenheiro. Bastante de engenheiro, não era? Sim. Os americanos gostaram bastante de, pronto, engraçámos uns com os outros, não é? Tanto, e eles acabaram, quando eu saí da Estereossom e perguntei se eles tinham um trabalho e se havia alguma coisa que eu pudesse fazer por eles, ou para eles, eles aceitaram, não é? E, portanto, eu tive 3 anos a trabalhar para a Meyer Sound. Ao fim de 3 anos, abri uma empresa em Portugal e acabei por ficar a representar a Meyer Sound em Portugal. E E depois, ao fim de 10 anos, voltei a trabalhar para eles, porque, de facto, é assim, a possibilidade que uma pessoa tem de fazer projetos já com alguma dimensão, mais interessantes, mais, mais desafiantes, não é? É diferente sendo em Portugal ou fora de Portugal, não é? Sim, sim. Infelizmente. Mais ou menos, como é que é o teu dia-a-dia no trabalho? Eu sei que não é tudo muito linear, não é? Não é nada linear, sim. Assim. E, mas envolve muita viagem. E nestes últimos 10 anos de Maier, já passou por muitas fases diferentes, não é? Tanto que eu já estive ligado à parte de suporte técnico, tanto de eventos, tanto de espetáculos. Sim, na caixinha lá atrás, enquanto que estavam a ver concertos, ou não? Da caixinha de? Na caixinha, aquela caixinha que está no meio do público. Cheio de técnicos. Ah, é possível, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, na Regi, sim. Sim, exatamente. Não sabia que também se chamava Regi. É uma Regi, sim. Assim, é giro porque, assim, quer dizer, também lhe pode chamar frente de casa, por exemplo. Assim, aliás, é até uma pena que em Portugal nós temos muito hábito de usar termos estrangeiros e às vezes esquecemos de que existe uma palavra portuguesa para isso. Ou podem existir palavras portuguesas, não é que exista forçosamente, mas uma pessoa pode criá-las também e criar um léxico português. Ainda no outro dia, no fim de semana passado, estava a almoçar com o Joaquim Pinto, a pessoa que me desviou para este tipo de atividades, e ele, às páginas, estávamos a falar de aparelhos que servem para sincronizar máquinas digitais, e ele está a dizer, não sei, pois um gerador de código de tempo. E eu, de código de tempo, por acaso é giro essa expressão, porque normalmente uma pessoa costuma falar em time code, que é o termo em inglês, mas código de tempo, de facto, seria o nome português e faz todo sentido que usemos um léxico português. Mas pronto, mas já estive tanto na parte de eventos, não é? Tanto live, coisas ao vivo, em que uma pessoa está na tal caixinha, como na tu dizes, não é? Sim. Na frente de casa, na regi, na... Eu, porquê que eu digo caixinha? Porque eu, quando eu fazia jornalismo musical, e às vezes, pronto, eu gostava de ir acompanhada, porque de repente ia para um concerto com uma data de gente, não... Era um bocado podia ser um bocado intimidante. E ainda por cima, eu sendo pequenina e franzina, etc., estava lá um montão de gente e eu sozinha, pronto. Então, mandava vir sempre alguém, só que eu gosto de meter no meio do público. Só que lá está, depois acabava sempre por perder com as pessoas que me estavam a acompanhar. Então eu dizia, estou à frente da regi, ou estou à frente da zona dos técnicos de som. E eles, da onde? Da caixinha, que está no meio do palco, da plateia. Ok, então vou aí ter. Portanto, ficou sempre a caixinha. Sabe, uma coisa que é assim, não estão lá só técnicos de som. Assim, normalmente costumam estar os técnicos de som, o técnico de iluminação, costuma estar muitas vezes a televisão, no caso de ver, ou a parte de vídeo, não é? A parte da projeção de imagem também. A projeção de imagem também é a parte do... Assim, depende. Assim, hoje nos dias que correm, uma pessoa tem os ecrãs de LEDs e essa história toda, não é? Portanto, não precisa de projeção. Mas há muitos espetáculos onde havia projeção que era feita a partir dali para vários sítios. Hoje menos, porque a tecnologia também mudou. E também se fazia antigamente, muitas vezes, era retroprojeção, tanto quando havia ecrãs laterais ao palco. Mas a parte de gestão de imagem muitas vezes também é feita ali, porque se quer uma pessoa, quer não, aquilo é uma visão privilegiada do espetáculo. Está num sítio onde consegue ter uma visão de público, num local bom. É verdade que estraga os melhores lugares e usurpamos-los nós. Assim, também há que ter algum privilégio, não é? Mas pronto, há uma série de coisas que se passam ali que muitas vezes que não têm só a ver com o som. Portanto, tu não és um roadie, mas... Não sou um roadie, aliás, assim, nunca fiz turnê pura e dura, uma coisa que nunca fiz. Participei em algumas, assim, momentaneamente, mas por períodos muito curtos. Mas tanto fiz essa parte, fiz também a trabalhar para a Maier também muita coisa que tinha a ver com instalações fixas, nomeadamente no campo da eletroacústica. Portanto, salas de espetáculo que são desenhadas para ser maioritariamente secas do ponto de vista acústico, tanto com baixos tempos de reverberação, e que depois se permite uma pessoa mudar a acústica em função do tipo de evento que lá com tem. Com pouco eco? Em Lehmann's Terms? Lehmann's Terms, sim, com um tempo de reverberação baixo, sim, com assim, um eco parte do princípio, do ponto de vista acústico, que há ali um atraso entre o sinal original e o sinal que ouves, ou que te é retornado, que te permite identificar como sendo dois sons diferentes. Mas sim, mas em Lehmann's Terms podia ser... Aquela sonoridade, por exemplo, de um átrio de uma igreja. Exatamente, versus... em que quando uma pessoa fala e se vai embora, dizem que assim, pelo menos nos próximos 15 dias ainda me vão saber que eu estive aqui. Sim, exato. Eu tenho, por causa deste podcast, eu tenho percebido o que é um som molhado, ou seja, o que é um som quê? Molhado. Ah, molhado. Sim. E um som seco. Mas é também como eu ainda estou a aprender. Pronto, eu sei que quando eu aprendi que havia essas denominações, eu fiquei. Ok. Sim, mas lá está, por exemplo, assim, o termo vem do inglês, um wet and dry. Exatamente. Mas, quando pões um efeito, por exemplo, pegas numa máquina de reverberação ou num processador que te permite digitalmente simular tanto uma reverberação, e depois tu podes escolher se queres o som tal qual o estás a enviar para o processador, portanto, sem o efeito, e então é chamado um som dry, ou então se lhe juntas o efeito e fica um som wet. Pois, que a minha... Que é assim, em português, não por acaso, assim lá está, mas nós é temos usado o termo molhado seco, exatamente. Pois, que para mim a minha... Aliás, a primeira vez que eu tive que repetir um podcast... Foi comigo. Não foi contigo. Não foi contigo. Mas foi exatamente por causa de um wet sound, porque o Tinhas nosso... Tinhas reverberação a mais. Tinha, estava numa sala de vidro. Ah, pois, isso não ajuda. Não. Então, exatamente. Por mais que eu estivesse ali a trabalhar para aquilo ficar mais seco. Sabes que há uma coisa que é assim, isto é um bocadinho como a luz. Imagina, imagina que, se quiseres, assim, imagina que a reverberação é como um candeeiro que tu acendes. Sim. Tu, quando tens um sítio que está escuro, se acenderes um candeeiro, tu consegues torná-lo claro. Consegues iluminá-lo. Sim. Não é? Ao contrário, não é possível. Pois. E portanto, quando tu tens reverberação, retirar reverberação. Sim, já não dá. It's too late. Sim. Já, ou seja, tu podes juntar, retirar é mais complicado. É como a sal na comida, é como todas essas coisas. Tu juntas sal, é fácil. Agora vai lá retirar sal à comida. Pois, e também na fotografia, ao contrário, em vez de ter escuro, do escuro para o claro, tu podes escurecer uma imagem, mas não podes aclará-la mais. Sim. Não, aliás, tu podes aclarar a imagem, não podes escurecê-la. Sim. Mas então, estavas a dizer que não eras um roadie. Sim, não era um roadie. Então, pronto, mas assim, seja, fiz a parte dos concertos, a parte das instalações. Sim. Também depois a parte de formação, também era uma coisa que fazia na Maier, de dar formação, tanto relativamente a como se utilizavam equipamentos, e também sobre como é que se fazem medidas eletroacústicas. No fim de contas, isto é... Uma pessoa pode medir, do ponto de vista eletroacústico, uma pessoa pode medir o que quiser. Agora, há coisas que são relevantes serem medidas e outras que nem por isso. Isto, lá está, é assim, quando a pessoa tem o multímetro e vai à tomada, se eu lhe meter os dois sensores, não é? Tanto as duas probes, se eu meter uma na terra e outra no neutro, digo, olha, esta tomada não tem eletricidade. Depois meto lá os dedos e apanho um choque e digo assim, bem, o aparelho está avariado. Não, eu é que não estava a medir aquilo que queria, não é? Sim. E, portanto, ou aquilo que deveria ter medido. Pronto, e portanto, no fim de contas, assim, as medições em eletroacústica têm a mesma coisa, tanto a validade delas só é correta até ao ponto em que tu estejas a medir aquilo que de facto queres medir e que é válido ser medido, não é? Portanto, se eu for fazer uma medição num sítio onde tenho uma parede muito perto, onde tenho alguma coisa que me possa contaminar a medição, ela pode vir tanto errada, não é? Ou seja, não vem correta. E depois uma pessoa está a fazer correções ou está a assumir que tem um padrão de funcionamento de um equipamento que não é correto, não é? Qual foi o maior desafio até agora a nível no teu trabalho? Tipo, qual foi aquele local que te deu mais... Ui, há vários. Assim, não há um, até porque eles têm desafios diferentes. Mas assim, um que nunca me esqueci, muitas vezes conto essa história, foi uma vez que me mandaram, já há muitos anos atrás, mandaram-me para a América do Sul, para o Brasil, fazer aquilo era basicamente uma maratona de hard rock. Uhum. E era supostamente uma pessoa ia como especialista de fábrica de um equipamento que eu nunca tinha visto na vida. Ok, então... Isso, se juntares o facto de que na altura eu tinha 25 anos e não havia telemóveis... Ah, boa. E, portanto, foi uma coisa esperta, em que às páginas tanto chego ao Brasil e, pronto, e o Brasil, digamos que é um sítio que é interessante para trabalhar, mas que tem o seu ritmo. Sim. E aquilo era num estádio de futebol, era um concerto para, na altura, 70 mil pessoas, em que os quatro, havia, tanto como é que era, havia nove bandas que tocavam, e todas se eram 13 horas de hard rock, non-stop. Sim. E as quatro últimas, não forçosamente por esta ordem, mas era Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Faith No More e Megadeth. Bolas, ok, era mesmo pesadão. E na véspera, à tarde, nós ainda não tínhamos um PA que funcionasse. Ah, Um quê? Desculpa? Um sistema de som, um sistema de sonorização, sim. Um public address system. Portanto, okay. não tínhamos, ou seja, parte do sistema estava a acabar de ser montado. Havia amplificadores que viemos nós a descobrir mais tarde que não tinham o ganho correto e, portanto, sim, tiveram que ser corrigidos mesmo no local. Uhum. E se de um lado tínhamos, tanto quem estava a montar o sistema de som que estava atrasado na entrega, por outro lado tínhamos o técnico de som do Ozzy Osbourne, que era o Greg Price, que estava a fazer pressão a dizer: pá, eu preciso disto, eu quero fazer um ensaio de som, e com toda a razão, não é? Claro. Conclusão, aquilo foi assim uma correria até a última hora, nós tivemos que atrasar o ensaio de som. Às o páginas tantas. Também? Não, o concerto foi, não abriu horas. Ah, okay. Mas por acaso foi giro, porque às páginas tantas, à noite, começou-se a fazer o ensaio dos Faith No More. E às páginas tantas, eu lembro de entrar a polícia pelo estádio adentro, porque estávamos a fazer demasiado barulho e estávamos a incomodar ali um senador que devia viver ali ao pé. Então, portanto, mas não avisaram assim ao senador que eu não sei, assim, ia haver lá um festival quando, de metal. Quando chegou essa hora, aquilo era a hora da véspera, portanto, ainda não devia haver. Olha, não sei, só sei que quando vi os pirilampos da polícia a entrarem, eu resolvi sair pelo outro lado. Antes que fosse deportado para Portugal. Oh, meu Deus! Mas uma pergunta: nesse tipo de festivais, os settings de som têm tendência para mudar? De banda para banda? Assim, não. Da parte do PA, tipicamente, não. Portanto, se quiseres, o sistema de sonorização de difusão, normalmente, não. Pode haver mudanças, por exemplo, isto não é uma verdade absoluta. Quer dizer, nessa altura não mudavam, até porque a técnica era muito mais limitada do que é hoje. Hoje pode mudar no sentido em que tu podes ter requisitos diferentes em relação à maneira como mistura o som. Portanto, neste caso aqui nós estamos a gravar com dois microfones, não é? Uhum. E estás a gravar para duas pistas individuais, depois tu vais misturar ou para mono ou para estéreo, na melhor das hipóteses, sim, não é? Mas, por exemplo, quando tu estás a fazer um espetáculo, nos dias que correm já tens espetáculos que são com, por exemplo, canais de efeitos, em que podes ter um canal de surround, ou podes ter, assim, se calhar para um concerto de rock pesado, uma coisa de... Também um bocadinho antiga. Muitos deles continuam a ser talvez mais tradicionais, uhum, mas, por exemplo, quando começas a chegar a coisas tipo Cirque du Soleil, ou que tenham a ver coisas que tenham a ver mais com teatro, portanto, começas a ter diferentes formatos e, portanto, podes eventualmente ter maneiras de configurar o teu sistema de som, uhum, de maneira diferente. Em grandes festivais, eu diria que não me parece seja uma coisa muito... Só mantém-se. Até porque as mudanças de palco são relativamente rápidas, não é? Portanto, sim. Então, nessa altura em que toda a técnica era analógica, portanto, uma pessoa para mudar o que quer que seja, tinha que andar a trocar fichas e andar a rodar botõezinhos, não é? Uhum. Não dava para fazer um recall snapshot. Sim. Tanto na altura não era prático. Sim. Uma coisa que, por acaso, enquanto que eu estava a fazer jornalismo musical, fui fazer cobertura de alguns festivais e eu tive a oportunidade de falar com, já não sei se era, digamos que não é propriamente uma referência à XPTO, e ele disse-me que, pronto, que o trabalho dele era praticamente viajar pelo mundo em festivais, portanto, uhum, diga-se que tinha uma boa vida. Só nos primeiros tempos tens a noção disso. Sim, pronto. Eu sei, depois acaba a novidade mas continua o público e continua o cheiro a cerveja no dia a seguir de manhã. Exatamente. Interessantemente, ele não sabia tirar uma Imperial, ele teve que me pedir a mim. Aliás, foi assim que nos conhecemos. Porque o press tinha, a zona de press tinha... E tinha as máquinas automáticas para tu poderes servir, sim. E então eles estavam a tirar, pediram uma e foi assim que nós nos conhecemos. E ele disse-me que adora vir a Portugal, de todos os sítios, adora vir a Portugal para fazer os festivais, porque tem todas as condições para... Mas a qualidade do som ainda tem muito que desejar. Olha, que eu acho que em Portugal isso já não é verdade. Já não é. Sim, pronto, depende muito de que tipo de manifestação é que a pessoa vai ver e depende dos orçamentos que há, não é? Porque, uhum, assim, uma pessoa tem que pensar que muitas vezes, e não estou a falar dos grandes festivais, até porque já estou fora dessa realidade em Portugal há muito tempo, uhum, mas, aliás, nos grandes festivais nunca foi assim uma coisa que eu tivesse participado muito em Portugal, assim, lembro-me de ter feito umas festas do Avante, já há muitos anos atrás. E as festas do Avante. Mas... Sim, mas de qualquer maneira, assim, a ideia, Sim, aqui em Portugal se faz bom som, essa parte não tenham dúvidas, não ficamos atrás de ninguém. Não é? Okay. Porque agora, de facto, isso é uma crítica que eu depois eu pensei, e atenção, isto não é de um especialista, esta crítica em seguir depois não é de um especialista, é das pessoas a falar do som de cinema português. Ah não, sim, o som de cinema, sim, bom, o som de cinema não, também não é, lá está, não é a minha especialidade, mas há uma coisa que é preciso uma pessoa ter a noção, por exemplo, nós muitas vezes estamos muito Hollywoodizados, exatamente. Acho que então estamos mal habituados a isso. Não é mal habituados, assim, é preciso uma pessoa ter muitas vezes a noção. Assim, primeiro, quando uma pessoa está a pensar em som de cinema ou em qualquer tipo, mas podemos pegar no som de cinema ou som de ficção, som de televisão. Sim. O som pode ser direto ou pode ser dobrado no fim. Sim, não é? Exato. Até as próprias falas. Hollywood, exatamente. Eu estou a falar precisamente das falas. Ah, okay. Uma das coisas que as pessoas acham é que assim, uma pessoa quando vê, por exemplo, as séries americanas, o som é impecável. E hoje, uma pessoa quando vê as séries de ficção portuguesa, acho também que o som já é muito bom. Sim, melhorou muito, sim. Mas tinha muito a ver, por exemplo, com o facto de, nos Estados Unidos, no caso do cinema, muito do som é dobrado. Portanto, aquilo é feito mais tarde, as coisas são dobradas por cima e são retocadas, são corrigidas e muitas vezes o som direto é um som de referência, então não é forçosamente o som que vai para a parte, ou seja, para a mistura final. Mas isso é a primeira. E depois há uma outra coisa que é giro, eu pelo menos dei conta disso há uma série de anos atrás, que é o facto de nós termos legendas nos filmes. Sim. Faz com que nós nos estejamos muito mais distraídos em relação ao sincronismo, por exemplo, entre falas e imagem, entre o som e a imagem no cinema, e portanto desculpamos muito no cinema inglês, ou no cinema americano, no cinema de Hollywood, não é? Sim. Que quando uma pessoa retira as legendas e passa a seguir a imagem e a estar muito mais atento, de repente diz naquela, olha aí, giro, o fulano acabou de, na imagem, dizer qualquer coisa, mas o som não estava passou lá. Sim. Ou então, olha, ele na imagem disse uma frase qualquer, porque percebe-se perfeitamente pelos lábios, mas o som que ouvimos tem uma frase completamente diferente. Pois. Portanto, esse género de coisas existe e nós notamos menos, se calhar porque estamos mais legendas. A seguir as legendas. Sim. Também há uma tendência, eu acho que isso tem muito a ver com Portugal, não é? Que é, vamos lá dizer mal daquilo que é nosso. Claro. Eu não acho que em Portugal se faça mau som. Acho que em muitas produções portuguesas há orçamentos que são mais reduzidos do que orçamentos estrangeiros. Lembro, por exemplo, de ver uma série de concertos, sei lá, lembro de há uma série de anos atrás, de ver a Madonna, por exemplo, ali ao Parque da Bela Vista, e não achar que o som estivesse particularmente genial, quer dizer, e a produção não era nada portuguesa, portanto era um som de turnê que vinha com ela, que foi montado, portanto não... E não estou a dizer que a culpa fosse da turnê da Madonna também, portanto, ou seja, é muito complicado. Assim, é giro que há uma série de anos atrás pediram para fazer uma discussão de painel com dois colegas da indústria, tanto um da Martin Audio e o outro da D&B, que era com o Fier e com o... agora está-me a falhar o nome do senhor da Martin Audio. Mas estávamos os três à conversa e às páginas tantas estavam a perguntar se estávamos mais perto de ter o som perfeito agora que havia os novos sistemas de som. Sim. E começou a conseguir com DSP controlar para onde é que um sistema de som tem a direção preferencial de propagação, essa história toda. Bom, sim. Se já estávamos mais perto de ter o som ideal, e eu lembro-me de depois deles terem falado os dois, a certa altura eu tinha pensado assim, como é que uma pessoa vai abordar isto? E então pensei assim, vou olhar para uma coisa que chama-se a equação de Drake para saber qual é a probabilidade de encontrar vida inteligente no universo. Atenção, Drake, não estamos a falar do rapper. Não. Drake's equation to determine the probability of finding intelligent life in the universe. Exatamente, sim. E então, às páginas tantas, fui pequena equação e resolvi adaptá-la a um espetáculo. Não é? Isto, no fim, num tom de brincadeira, não é? Então dizia assim, bom, a probabilidade de nós termos o som perfeito será qual é que é a probabilidade da banda estar a ter o dia perfeito, multiplicado por o sistema de microfones ser o sistema de microfones perfeito, multiplicado por a probabilidade do sistema de cabelagem que leva o som dos microfones até à stage box ser perfeito, multiplicado pela probabilidade de o sistema de transmissão que leva o som da stage box até à mesa mistura ser perfeito, multiplicado por a mesa mistura ser perfeita, multiplicado basta por um o técnico estar de som em zero. Não, é que nem é preciso estar em zero. E aquilo que me cheguei ao fim, tanto depois de ter, pá, não seja, aquilo deviam ser pá, uns 10 parâmetros, uma coisa assim qualquer, ou 15 parâmetros, disse assim: vamos imaginar que todas estas coisas estão a ter 95% de perfeição. E que o sistema de som das colunas, porque era a parte que qualquer um dos três representava, não era? Uhum. É 100% perfeito. Uhum. Não é? E quando chegava ao fim, olhava e dizia naquela, bom, o resultado final foi só 60% perfeito. Pois. E portanto, aquilo que lhes dizia assim, vocês agora imaginem que isto são para aí os bons concertos que vocês veem. Sim. Portanto, e é normal que assim seja, porque assim, primeiro, desde já, vamos lá, vamos ter bastante dificuldade em concordar o que é a perfeição, não é? Porque uhum. assim, se calhar... Ah, sim, isso é sempre subjetivo. Desde já, sei lá, se eu vou para um concerto e já vi umas imperiais a mais, se calhar tenho uma noção de perfeição completamente diferente se não estiver bebido. Sim. Se a banda, a noção de perfeição para uma banda, se calhar tipo AC/DC ou Paul McCartney ou... Ou a Madonna são completamente diferentes. Uhum. Portanto, tudo isto é uma coisa muito subjetiva. Não é? E depois também há outra coisa que é, por muito bom que seja o meu sistema de difusão, por muito bom que seja o sítio onde eu estou, que eu utilizo para o concerto, por muito bom que todas essas coisas sejam, não é? Uhum. É impossível, mas é fisicamente impossível, que todos os locais soem da mesma maneira. Ou seja, que eu, deslocando-me dentro de um recinto, tenha a mesma experiência sonora em todos os sítios. Não é? Portanto, também sim. depende de onde é que eu estou, depende. E também, não, ou seja, não é forçosamente mal que haja, obviamente, assim, nós queremos que haja, quando uma pessoa está a sonorizar um espaço, que haja uma uniformização, não no mau sentido, mas que haja alguma constância entre a experiência sonora das pessoas. Mas também não é forçosamente bom que seja exatamente igual. Porque as pessoas também vão a um concerto, as pessoas todas, quando há 50 mil pessoas que vão a um concerto, nem todas têm a mesma expectativa, nem todas têm o mesmo interesse de envolvimento. Se calhar o fulano que vai 8 horas antes para ser o primeiro a entrar, que desata a correr, corre o campo todo e chega à crash barrier, não é? Sim. E se cola ali assim e fica ali as próximas 4 horas até aparecer a banda que vai aquecer, banda que abre, que vai abrir o concerto, não é? E que fica lá e que não arreda a pé dali, não vai à casa de banho, não vai, não sei o quê, leva a garrafa de água atrás, leva o farnelo. Exatamente, porque não pode sair dali porque quer estar quase a tocar na pessoa que está no palco. Uhum. A expectativa de experiência sonora para essa pessoa e para aquele que fica lá atrás, porque chegou a 5 minutos antes, e aquilo que quer é estar a ver uns copos, a conversar com os amigos e ter um concerto em pano de fundo, são completamente diferentes, não é? E temos que, quando uma pessoa está a sonorizar, tem que garantir que há um bocadinho de opção para estas pessoas todas. Até porque há pessoas que em certos momentos querem estar metidas no meio da confusão e depois se querem afastar um bocadinho e vir. Portanto, pois, é exatamente como eu faço também. Por isso, ou seja, convém que haja uma constância no tipo de sonorização, ou seja, que onde quer que a pessoa vá, ou seja, não... Convém a pessoa não chegar a um certo sítio e de repente, olha, aqui não há grave, parece que metade dos instrumentos que estão a tocar já não estão lá, desapareceram. Isso é mau, porque aí eu estou a desvirtuar aquilo que é o conceito artístico da pessoa que está em palco, ou do grupo que está em palco. Mas se uma pessoa tiver pressões acústicas diferentes, zonas onde o som está mais forte, está mais presente, em que o envolvimento é diferente, há uma imersão na experiência, e outros pontos onde eu consiga vir e até descansar, porque se calhar há períodos de uma banda que eu não gosto tanto e portanto não estou tão interessado em ouvir assim, está bem, isso era dos primeiros álbuns e tal, essa parte não me interessa tanto, e, vou lá para trás ver agora uma cervejinha, venho mais tarde quando eles chegarem ao álbum. E achas que, por exemplo, o público agora também perde um bocadinho mais, eu não digo autenticidade, mas um som um bocadinho mais cru em relação ao que, por exemplo, um som mais doutorado, ou seja, aquela coisa, eu vou para um concerto, não é para ouvir um álbum, é para ouvir um concerto. Portanto, a cena do som perfeito numa experiência ao vivo. Há uma coisa que é gira, assim, há coisas gratificantes tanto na parte da gravação como na parte do vivo, não é? Uhum. Na parte da gravação, a parte que é gratificante é que é uma coisa que fica, não vou dizer para a eternidade, porque a eternidade é muito tempo, mas perdura, não é? Sim. Ou seja, sim. Eu 20 anos mais tarde vou ouvir um álbum, sabe, dos Pink Floyd, e continuo a saber que, sei lá, o técnico de som quando fez não sei o quê, ou o Roger Waters quando tocou não sei o que mais, ou seja, há ali coisas que ficam para sempre, não é? Sim. Uma pessoa não pode voltar atrás e dizer assim, bom, no The Wall agora vou alterar isto, aquilo não ficou bem, quer dizer, posso voltar a gravar se quiser, não é? Sim, sim. Mas não, a versão original, aquela que saiu, já é imutável. Sim. Foi o que foi. Quando uma pessoa está a fazer uma coisa ao vivo é muito mais efêmera. Sim. As coisas têm aquela duração, aquela horita. Eles até ou aquelas 2 horas. Têm essa oportunidade para experimentar coisas novas, não é? Eventualmente, há muita coisa que tem a ver com o vibe daquela altura. Uhum. Pronto, é irrepetível, essa é a parte bonita do vivo, não é? Uhum. É que se é para ouvir o álbum, a pessoa senta-se em casa e põe o álbum a tocar. Os sistemas de som em casa hoje já não são nada maus, não é? Portanto, uhum. Se calhar não vale a pena ir a um concerto, ou não valeria a pena ir a um concerto para ouvir o álbum que está em casa. Uhum. A parte interessante é ouvir outras coisas, não é? É ter uma experiência diferente. É óbvio que assim, há sempre uma experiência diferente na parte da música ao vivo, que é, quanto mais não seja, a dimensão daquilo que a pessoa está a ouvir. E é diferente uma pessoa ouvir uma coisa nos headphones, num sistema de som caseiro, se calhar num prédio onde tem vizinhos e, portanto, não pode tocar a um volume confortável, numa vivenda onde, se calhar, já tem uma sala maior, com um sistema de som que já permite uma pessoa, pelo menos, estar a ouvir mais alto e, portanto, já dá para ter uma, vá lá, outra dimensão, mas depois quando uma pessoa chega ao vivo e vai ouvir um sistema de som para 50 mil pessoas e que tem um impacto brutal e se a pessoa tiver a sorte não está num ambiente acusticamente muito complicado, a experiência é outra, não é? Uhum. Sim, é outra história, não é? Sim. É já uma e depois história. Já toda é envolvente, não é? Isto é a mesma coisa, é como ver Fórmula 1 na televisão. Ou ir ao autódromo. Sim. Não é? Uma pessoa quando vai ao autódromo diz: vês melhor a Fórmula 1 do que vês na televisão. Assim, não, porque se calhar 9 décimos da corrida eu não a vejo. Pois é, não é? Mas assim, mas e o cheiro a gasolina tens na televisão? Não. Não. Pronto. São experiências completamente diferentes. Por acaso nunca fui, portanto não sei o cheiro a gasolina, mas... Não, Fórmula 1, outra fórmula qualquer, uma pessoa ir ver uma corrida ao autódromo, não tem que ser Fórmula 1, sim, não é? Sim, uma de cartezinhos, pequenininhos. Pode ser uma de cartes, sim. É como jogar cartes na PlayStation ou ir andar de kart. Exato, exatamente. Qual foi, para ti, pronto, eu estive a perguntar qual é que era o sítio que era mais, dos mais complicados, qual foi para ti o The Perfect Storm, ou seja, aquele que tu pensaste, isto está a correr bem. Que isto está a correr bem. Sim. Oh meu Deus, essa excitação para já. Não, assim, há sempre coisas que começou a ficar a pensar se estão a correr bem, só sabe no fim, não é? Mas sei lá, em termos de vivo. De vivo ou de fixo, não é? Sim, não, mas assim, em termos de vivo, talvez das experiências mais gratificantes em que as coisas são muito controladas, uma vez que estão montadas, é um festival que eu fiz durante muitos anos, que é o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Uhum. E de facto, aquilo assim, a partir do momento em que arranca e que as coisas estão em velocidade de cruzeiro, uhum. aquilo são 15 dias... Que pronto, tem muito a ver só com a pessoa todos os dias ir falar com os técnicos de som, ver que as coisas estejam a correr como deve ser, tanto, ou seja, mas não há, à partida não há sobressaltos, quer dizer, não, a coisa é muito. Isso costuma funcionar bem. Uhum. São, lá está, por ser um evento que é sponsorizado pela Mayer e haver uma boa colaboração, também significa que em termos de meios, uma pessoa está bastante sobrada de meios, portanto, sim. É aquilo que estávamos a falar há bocado dos orçamentos, não é? Às vezes assim dizem, o som em Portugal é mau, o som em Portugal não é mau. Assim, às vezes... filhos e afilhados. Exatamente, às vezes há 50 euros para fazer uma coisa que precisava de 50 mil euros, pois, por exemplo. Sim. Não é? E quando uma pessoa tem um orçamento que não é adequado àquilo que pretende fazer, acaba por ir ratar na técnica, acaba por ratar nos meios, acaba por ratar nas pessoas, acaba por ratar em todo o lado, sim. E depois quando chega ali tem uma renda de bilros em vez de ter, em vez de ter um edredom de penas, não é? Pois. Pronto, e assim, quando uma pessoa vai, por exemplo, fazer um festival de jazz de Montreux na Suíça, de facto os meios são, são bons, não é? Uma pessoa tem as condições daquilo que precisa. Aliás, lembro de uma coisa gira, foi uma vez que o Silvio vinha tocar e o caminhão dele ficou retido na fronteira. Ah, e, foi o caminhão que lhe trazia a técnica toda a parte, o backline e não sei o quê, ficou tudo retido na fronteira. E então chegou ao Silvio, com mais os músicos, não é? Sim. De mãos a abanar e dizem, bom, pois isto era suposto, nós temos um concerto hoje à noite, só que não temos instrumentos, portanto, assim, das duas uma, ou me arranjam, e depois tinha assim uma lista, tipo, um teclado não sei o quê, tipo uma placa de som não sei o que mais, pronto, ou seja, havia ali uma lista, uns microfones sem fios não sei o quê, aquela tinha assim uma lista grande, pronto, obviamente. Sim. Que no Festival de Jazz de Montreux, lá dentro há toda uma empresa, portanto, há um escritório lá de backline. Sim. E nós conseguimos-lhe arranjar tudo aquilo praticamente que ele tinha. Que ele tinha. Havia só duas ou três coisitas que tinham a ver com algumas das licenças que ele teria teria eventualmente samples para os teclados que se calhar ele não tinha trazido. Mas praticamente acho que se conseguiu arranjar tudo. Porquê? Lá está, porque os meios estavam todos disponíveis. Foi giro porque se calhar, talvez até o facto do técnico de som ter que remisturar tudo do início e não ser só fazer o recall de uma sessão do concerto anterior. Pelo menos para mim o concerto foi extraordinário. Isso, então nesse festival, estamos a falar de espaços grandes ou espaços pequeninos? Há várias coisas, assim, nunca são espaços, ou seja, não estamos a falar de 50 mil pessoas, nem nada que se pareça. Sim. Estás a falar de espaços de indoors, portanto, espaços interiores, espaços fechados, e são... Tens basicamente um auditório principal, que é o Stravinsky, depois tens um outro auditório que antigamente se chamava o Miles Davis, e agora chama-se The Lab. The Lab. Mas Miles Davis tem... O Miles Davis era mais giro. Era. Mas pronto, tem a ver também com o tipo de música que lá tocavam. Depois tinhas o Montreux Jazz Café. Aquele tem vários palcos. Sim. Na totalidade, acho que são para aí 12 ou 14 palcos. Era tipo South by Southwest, então. Era tipo, mas são, estamos a falar, sei lá, o Stravinsky, que é o maior, se calhar leva-te 2 mil pessoas para aí. Ok. Então ainda é intimista, apesar de tudo. Sim. Mas é um small affair com muitos meios. Pois, por exemplo, deu assim, para ver. E é uma coisa gira, porque se forem ver, há uma série de coisas que estão editadas em Blu-ray, e que, no fim de contas, espelham bem, até inclusive a parte da técnica que está por trás, não só tanto aquilo que as pessoas veem e que quando lá vão, não é? Tanto que é a parte do vivo, mas toda a quantidade de camiões que estão na parte, tanto na cave, no piso mais baixo do centro de congressos, e que fazem a gravação para alta definição desde, e não quero mentir, 1996 ou 1995. Ah, ok. Outra coisa que também é interessante, que às vezes as pessoas não dão conta, é assim, quando o Claude Nobs começou, tanto o Festival de Jazz Montreux começou em 1960 e... Qualquer coisa? Talvez 67, sim. Talvez, uma coisa assim qualquer. Ou se não é 67, é capaz de ter andado por aí. 67? É 77, 87, 95? Sim, deve ser mais ou menos por aí. 67, para aí. Ou 66. Uma das coisas interessantes é que eles começaram muito cedo a gravar aquilo que faziam. E, portanto, há todo um espólio a nível de gravações desde a Aretha Franklin, todos os artistas que passaram por lá estão gravados. Eles tinham isso em formato analógico e há uns anos atrás resolveram passar isso tudo para digital. Portanto, neste momento, não sei se já acabaram, se não, mas têm vindo a ser publicadas coisas, quer até porque depois, quando começou a aparecer vídeo, começou a ser gravado também em vídeo, e portanto há todo um espólio que é impressionante destas coisas todas. Sim, sim. Lá está, muito disso tem a ver com orçamento. Havia verba para se gravar. Exato. E portanto, depois à posteriori vão dizer, eles foram uns visionários, tiveram o bom senso de, porque são coisas que hoje conseguem rentabilizar, não é? De gravar isso na altura. Assim, havia orçamento. Às vezes uma pessoa, quando tem um festival que é menos patrocinado, não é? E também, será que o público, dependente do... Aliás, dependendo do sítio onde tu estás, o público tem expectativas diferentes, não é? Completamente. Sim. Qual é que é... O público é completamente diferente, não é? Sim. Qual é que é a diferença entre, por exemplo, o português e o suíço? Sim, É giro que assim, o Festival de Jazz de Montreux tem muita, muito tem do muito público português. Lá está. Não, e não é só, e muito público lá está, não é suíço. Não é suíço, pois também, por trás muita gente, de fora. Sim. Mas assim, mas eu claramente acho, ou pelo menos há uns anos atrás, o público suíço era claramente mais contido que o público português, que sempre foi pois, muito mais sempre, festivaleiro sempre, nesse aspecto e mais pensei, bem disposto. Eu sempre pensei, sempre que ia a um concerto e um artista se virava e disse: vocês são o melhor público do mundo! E eu pensei: tu dizes isso a todas as raparigas. Agora. Na verdade, quando eu fui a Londres a alguns concertos e depois também em Espanha, eles não diziam isso. E sim. Eu fico naquela de, espera lá, será que eles estavam a ser honestos aquelas vezes todas? Sim, é diferente, a maneira, a reação do público é completamente diferente. É diferente de país para país, não quer dizer que um seja melhor ou pior, mas há coisas... Tem muito a ver com a maneira de ser e de estar dos diferentes países. Uhum. Acho que isso hoje se nota talvez menos, porque os festivais tornaram mais coisas internacionais. Ou seja, há da mesma maneira como quando eu era miúdo, começou a fazer o Interrail para ir conhecer outros países, hoje há os Interrails dos festivais. Quer dizer, no fim de contas, há aquela malta que diz assim: bom, chegámos à estação, à época dos festivais, portanto vamos lá correr aqui a Europa toda. Sim. Vamos de, sei lá, do Nós Alive até ao... Ou que agora já não se chama Nós, não é? Mas pronto. Não, mas é a Nós Alive. Ainda agora, é o Nós Alive. Sim. Mas, era o Ótimos Alive, então agora é que era o Ótimos, agora é exatamente. Assim, mas pronto, vão desse, a seguir vão... Há o Primavera Sound e bem, isso é em Portugal, mas que acabam, se calhar... Não, há o de Barcelona. Ah, de Barcelona, também. Por exemplo, mas depois, se calhar, ainda vão ao Rock in Rio, não sei aonde. Sim. E depois, com sorte, ainda acabam, tipo, no Festival de Sziget na Hungria, por exemplo. Não é? Portanto, tens malta que faz uma... Tens malta que faz a turnê dos festivais todas, não é? Uhum. Portanto, ou seja, e isso faz com que o teu público seja mais homogéneo, não é? De sítio para sítio, porque acabas por ter um público que é mais homogéneo. Sim, o mesmo tipo porque, de experiência, não é? Porque acaba por ser o mesmo, que ou ver mais público que vai viajando de sítio para sítio, não é? E também porque acho que... E também não te esqueças que os festivais tornaram-se uma indústria. Antigamente, também, sim. Antigamente, pensa assim, os festivais era a maneira de tu trazeres, de uma maneira relativamente económica, uma série de bandas a um país, uhum. E tornou-se, por direito próprio, uma indústria... Como os CDs deixaram de ser comprados com o mesmo tipo de nível, então as bandas tiveram que se esmifrar um bocadinho mais desse aspecto, não é? Sim, sabes que é assim, quando se passou, o digital tem uma coisa ótima, não é? Que é, mas por acaso é giro às vezes uma pessoa ver na indústria esse tipo de movimento que tens, não é? Ou seja, tu antigamente tinhas o vinil, não é? E o vinil era... Querias fazer uma cópia do vinil, ias buscar uma cassete, punhas a cassete a gravar, punhas o disco a tocar, gravavas aquilo. Obviamente levavas com as batatas fritas, depois a cassete não tinha exatamente a mesma qualidade do vinil, sim. Depois a cassete ia perdendo... Espera, levavas com as batatas fritas e isso é uma expressão ou é literal? Não, era com as batatas fritas do vinil, porque uma pessoa quando põe o vinil aquilo faz... Então chamas isso batatas fritas, ok. Chamava-se de brincadeira às batatas fritas, porque eu parecia que umas batatas estavam a fritar quando o vinil sim, já estava sim, muito sim, estragado. Sim, é verdade, é verdade, sim. Por isso é que me salvava, assim, não só tinhas a parte das batatas fritas, também tinhas quando tocavas o vinil originalmente, sim. Ou seja, não, mas tinhas uma... Aliás, até havia as pessoas, para não estragarem muito os vinis, às vezes o que faziam era pegavam no vinil, compravam, abriam a primeira vez, punham logo uma cassete, gravavam aquilo para a cassete, depois ouviam a cassete, que era para não estragar o vinil. Sim. Exatamente. Mas, assim, quando passas daí para um formato digital em que tens CDs, não é? Em que tu deixas de ter esses problemas todos. Sim. Porque, de facto, tocas a primeira vez e tocas a centésima vez e não estou a dizer que não haja uma diferença, então não tenhas um beat que se tenha perdido, mas a diferença é muito menor, não é? Mas também abriste a porta a que as tuas cópias, que passaram a ser digitais, passem a ser exatamente iguais ao original ou praticamente iguais ao original. Sim. Conclusão, isso fez com que tu deixes de ter tanta vontade de ter o original, porque a tua cópia... Sim. Não fica propriamente atrás. Juntas a isso outra coisa, que é o facto de quando tu tinhas um vinil, o vinil, quer uma pessoa queira, quer não, é um objeto que tem mais, ou pelo menos na minha opinião, tu tens mais afinidade com o vinil, é maior, sim. Tem uma capa, tem uma capa bonita, de... sim, que sim. Tem uma dimensão que quando tu olhas dizes uau, tipo, olha-me para este boneco, olha-me para esta fotografia, olha-me para este. Portanto, há uma dimensão que tem a ver com a propriedade que no CD se perde um bocadinho. E até no track que tenhas gravado no telemóvel, não é? Eu já nem vou aí, não é? Portanto, ou seja, tu começas a falar então da música que em vez de ser comprada enquanto objeto, já é só comprada enquanto virtual, portanto, uma coisa que tu fazes um download e perdes o... Ou seja, tu tens a utilidade de ouvir um conteúdo, mas perdes completamente a relação emocional que tens com a propriedade, não é? Tens de um DVD, de... Ou seja, eu lembro que há muitos anos atrás dizia-me um amigo meu naquela sala, mas para que é que tu ainda continuas a comprar DVDs e Blu-rays, essa história toda? Pá, porque não compras uma assinatura de Spotify ou assim? Sim, sim, porque lá, os teus conteúdos vão estar todos, e eu digo depois, mas é uma coisa que se eu tocar nas coisas ainda tem um... É a mesma coisa que, por exemplo, os Kindles e os livros, não é? É. Sim, exatamente. Mas, no entanto, o vinil também renasceu. Exatamente, porquê? Porque lá está, tem a ver com essa sentido de, ou essa, pronto, esse sentimento de tu teres uma coisa que podes tocar, que é um objeto, que é algo que é mutável, que não é sempre igual, não é? Eu acho que isso está, ou seja, e só para continuar, só para completar a ideia de há bocado, portanto, tu quando passaste a ter as cópias que são iguais ao original e as pessoas perderam essa relação com o objeto, não é? Passaram a comprar menos CDs. Exato. Passaram a comprar menos CDs, onde é que as bandas vão buscar o dinheiro? Tem que ser no vivo. Portanto, ou seja, aquilo que tu tinhas antigamente, que a certa altura que era as pessoas faziam as turnês para promover os discos, no fim de contas, mas depois ganhavam dinheiro à série, era nos discos, de repente a coisa inverteu-se um bocadinho. Pois. Tu passaste a ter os discos para promover os concertos, porque é nos concertos que vais buscar à partida mais dinheiro. Pronto, e os concertos também nesse ponto, ou nesse momento, começam a ter um grau de exigência, um grau de aquilo que te têm que entregar tem que ser algo que tu não consigas ter em casa. Pois. E como tu melhoraste muito a qualidade em casa, os concertos tiveram que superar. Assim, a nível de som, mas até a nível de espetáculo, não é? A nível de espetáculo, completamente. Sim. Aliás, assim, tu hoje, eu já não sei quem é que dizia... lembro quando a Madonna esteve aí, assim, as páginas diziam aquela, olha, pá, já reparaste que assim a fulana salta, dá não sei quantos pinotes no palco e não se ouve o trémulo na voz. E me dizia, pois, se calhar naquele momento não é ela que está a cantar, se calhar está. Sim. Ela está a representar two track, portanto, há ali um playback, mas a pessoa diz naquela, e é importante. Depende se uma pessoa considerasse que aquilo era um concerto de áudio apenas, pois. Se calhar é uma aldrabice. Se considerarmos que aquilo é um espetáculo, exato. Já não é uma aldrabice, porque uma pessoa tem que... As pessoas vão lá pela pirotecnia, né? Também. Vão lá por tudo, vão lá pela experiência, não é? Portanto, e é importante uma pessoa perceber que as coisas evoluem, portanto, uma pessoa vai ver um espetáculo, não vai... O ir ver um concerto era quando aquilo, de facto, era só música. O concerto, talvez, dos últimos concertos da era moderna, se calhar, é capaz de ser dos Beatles a tocar num daqueles estádios em que eram as guitarras, eram eles e começou e a ouvir. E eram os gritos. Eu via, aliás, muita gente viu, ninguém ouviu, não é? Exatamente. Mas porquê? Porque de facto aí não havia nada de acessório, era mesmo só a música. Depois as coisas têm vindo a progredir de uma maneira em que cada vez mais há coisas acessórias. Começa a ver os espetáculos lá do Alice Cooper, em que há toda a parte de cenografia que lhe é associada. Uma pessoa diz assim, bom, isso é um concerto, é um espetáculo, é algo in between. Uma pessoa quando vai ver um musical a Londres, o que é que vai ver? Vai ver é a história, é a música, é o decor, dança. Pois, é o quê, não é? Sim. É um espetáculo. É todo um mundo. Uma pessoa num filme também não diz, epá, o filme é só a imagem. Pá, o som é aquela coisa acessória que lá está. Não, um filme é o som, é a imagem, é toda uma experiência, não é? Portanto, Sim, porque senão estávamos a ver stop motions ainda e não... Ou então tirávamos todos o som à televisão, não é? Exato. Experimentem a fazer isso e vão ver que a televisão não tem interesse nenhum, não é? Ah, não. Principalmente quando se vai a ver filmes tipo blockbusters aliás, e isto tudo. Aliás, não? É giro, assim, uma das coisas que eu lembro-me muitas vezes, uma pessoa estar à conversa, porque, obviamente, assim, quando uma pessoa está a fazer um espetáculo, há posições num espaço, num teatro, por exemplo, ou numa sala de espetáculos que são... muito concorridas, uma delas é a linha de eixo da casa, ou do espaço, por uma questão que assim, se eu quiser fazer uma projeção de vídeo, por exemplo, no palco, convém ter o projetor centrado ao centro. Sim. Se eu quiser ter muitas das coisas de iluminação, uma pessoa ter um ponto de iluminação que é central também dá muito jeito, porque é um ponto que é simétrico para ambos os lados da sala. Sim. Em termos de sonorização também, quando uma pessoa está na regi, toda a gente quer estar mais ou menos ao centro. Portanto, a pessoa acaba por ter muitas vezes a parte do som à frente, a iluminação, por exemplo, atrás, ligeiramente subida, mas também centrada. Uhum. Se tiver vídeo, também se calhar centrado um bocado mais atrás, ainda que eventualmente esse possa ser menos importante, ou se calhar a iluminação e o vídeo podem estar ligeiramente descentrados. Mas a posição de centro é uma posição muito, muito concorrida. Uhum. E agir como uma pessoa, pois, está sempre a discutir quem é que tem, o que é mais importante, não é? Quer dizer, se uma pessoa, quando vai ver um concerto, se eu tirasse a parte do vídeo, o que é que acontece? As pessoas vão ficar chateadas? Se eu tirar a parte de iluminação, será que vou ter algum motim? Se eu tirar o som, o que é que acontece? Sim. Mas é giro, porque nós somos seres maioritariamente visuais. Sim. Não é? Ou seja, uma pessoa tem muito mais facilidade em perceber que uma imagem está errada ou que tem um problema de uma deficiência técnica do que tem perceber que um som tem uma deficiência técnica. Mas, no entanto, se eu retirar a imagem, as projeções de vídeo a um concerto, as pessoas poderão ficar chateadas, mas não há motivo nenhum. Agora experimentem desligar o som e vão ver o que é que acontece. Sim. Isso até a banda se manifesta, não é? Qual é que foi? Foi no último Rock in Rio. Os Korn que tiveram aquele fluke completo, que era... Tentaram tocar 4 canções, mas acabaram por desistir. Ah, não sei. No Rock in Rio, cá em Portugal? Cá em Portugal, sim. Ah, não sei. Acho que era o Korn que eu, por acaso, estava a ver da televisão. Nós não fomos ao Rock in Rio, mas tivemos... E o fluke foi um fluke técnico ou não? Acho que sim. Elecas. Yeah. Isso é mau. Ah, então não ouviste falar também? Não, não, mas é assim, é preciso uma pessoa dizer uma coisa assim, os fluxos técnicos acontecem em qualquer tipo de produção. Pois. Eu não vou dizer, nomes agora, mas lembro-me de estar num concerto, numa turnê de primeira linha, num concerto... XPTO. Todos XPTO na América do Sul também, por acaso na Argentina, na altura. Uhum. E às páginas tantas eu achar que o som que estava a ouvir tinha lá um ruído de fundo, tinha um bzzz, que era um ruído de terra. Como que, assim, tipicamente, como quem tem um amplificador de guitarra que não tem a guitarra lá ligada. Sim. E de tocar nas costas técnicas e dizer naquela assim: olha, acho que te esqueceste de fazer mute, esqueceste de cortar a via da guitarra ou do baixo. E dele olhar para mim e dizer naquela assim: acho que eu tenho problemas mais graves do que isso. E eu, quando olhei para a mesa de mistura dele, que é uma mesa digital, e portanto lá está, mais um computador, mais uma rede a trabalhar, e os computadores crasham, não é? E a mesa tinha crashado. Ah. E tínhamos só 70 mil pessoas no público. Só. E eu a pensar assim: eu só espero que isto não passe de parar áudio, porque se para de parar áudio, eu estão todas as carinhas que estão a olhar. Vão todas olhar para a tal caixinha. Para a caixinha, E assim, eu não me cheira que eu consiga correr mais do que 70 mil pessoas. Pois. Sim, haverá para ali um Usain Bolt ou qualquer coisa. Mas por acaso tivemos sorte que a mesa fez o reboot completo e voltou a agarrar o espetáculo. Pronto, na altura, depois com o snapshot errado, mas foi só voltar a chamar o snapshot em tempo da música principal, que era a música que tinha toda a pirotecnia e que teria sido muito complicado de sobreviver se não tivéssemos a mesa de volta. Pois. Houve ali um período em que o som teve um bocadinho menos controlado, menos conseguido, menos contido, mas ele conseguiu ir, apesar de tudo, a mesma mistura manteve parte da funcionalidade em termos de controle de ganho das diferentes vias de entrada. Uhum. E pronto, e conseguiu segurar o espetáculo. Mas vá lá, vós, que medo! Esse foi um momento tenso. Ai, meu Deus! Esse foi um momento tenso. Mesmo muito tenso. Pois, porque de facto, quando já aconteceu a estar a ver concertos e a luz apagar ou qualquer coisa assim, mas o som continuar. E então a própria banda está tipo: espera, agora vamos ter que estar à espera, e começam a falar com as pessoas. Ou seja, as pessoas ficam essas coisas acontecem, quer dizer, não uma pessoa garantir que tem 100% de fiabilidade é assim, bom, desde já, 100% de fiabilidade é impossível. Sim. Pronto, é bom que as pessoas tenham noção disso. Assim, não há nada que seja 100% seguro, não é? Só ver se coisas que são 100% seguro, toda a gente só escolhia essas. Pois. E aproximar-nos de 100% de fiabilidade, o preço vai crescendo exponencialmente. Ou seja, uma pessoa diz: pá, dava para levar duas mesas de mistura. Assim, posso levar duas mesas de mistura e tê-las a trabalhar em paralelo. Tens que alugar as duas. Pois. Sim, então, e não, então, mas se calhar, depois tem um microfone que pifa. Então, melhor também é dobrar os microfones. Pronto, ok. Ah, está, é mais caro. Então, e se é o sistema de som UPA, que pifa, duplica-se o PA. Ou seja, então, mas assim, e nessa altura também você diga, isso é um membro da banda que lhe dá um badagai a meio do concerto. Então dá também a levar duas bandas, não? Quer dizer, isto coisa é complicada. Tanto como, assim, a certa altura não faz sentido, mas, assim, mas também, lá está. São estas coisas que tornam os eventos diferentes em todos os sítios, que fazem com que os concertos ao vivo também sejam uma experiência única e irrepetível. Exato. Não é? E sim, por isso é que há coisas memoráveis, por isso é que o Woodstock é o Woodstock. Exato. Ou era. Não, ou acho era, que agora foi. Também sim, mas, anda um bocadinho nas ruas da amargura. Sim, não, mas estou a falar o original. Sim. Ou seja, sim. Por isso é que há uma mística. Vamos dizer assim, Woodstock em 1969 o som era perfeito. Em sindical, não. Não. Não foi. Mas para quem lá estava e a maneira como viveu essa experiência, terá sido se calhar uma experiência perfeita. Pois, exatamente. No imaginário dessas pessoas. E, sim, e com as pastilhas todas e exatamente. Exatamente, exatamente. Se não era perfeito, eles faziam aquilo perfeito. Exatamente. Agora só vou dar aqui uma tangente. Sim. Que é, como é que se faz uma cerveja? Ui! Sabes que dá muito menos trabalho a beber cerveja do que a fazer cerveja. Sim, normalmente as coisas que têm a ver com culinária, muito dificilmente. Mas sabes que assim, fazer cerveja é uma coisa gira. Agora está muito na moda, agora já há uma série de kits que a pessoa pode comprar. Aquilo é tipo. É cerveja, sabia que havia de gins. Não, já há muitos anos que há kits que as pessoas podiam comprar para fazer cerveja. Aliás, eu lembro-me de quando era teenager, assim, como a minha família é uma família de cervejeiros. Por isso é que eu perguntei. Pois, eu percebi. Assim, como era uma família de cervejeiros, eu lembro de quando era miúdo, já pronto, tinha um certo gosto em aprender. E o meu avô patrocinava no sentido, quer dizer, aturava-me a panca e ajudava-me a fazer cerveja. Mas uma das coisas que... Era para onde querias ir antes de conhecer o som? A certa altura queria, assim, bom, eu ainda no liceu estudei química e queria seguir química, farmácia, assim, com a ideia de poder estar ligado à indústria da cerveja. Depois, pronto, havia uma série de coisas que não se proporcionariam ou que não seriam fácil, não seria fácil voltar a repetir, não é? Tanto, a certa altura a minha família esteve ligada... Portanto, quer o meu bisavô à Sagres, quer o meu avô depois à Cuca em Angola, depois, entretanto, teve uma participação na Nocal também em Angola, e, portanto, havia tanto, pronto, uma ligação que desapareceu no pós-25 de Abril, tanto, sim. Que não haveria uma facilidade de uma pessoa estar ligada, senão enquanto trabalhador por conta de outrem, e não era propriamente aquilo que eu queria. Mas isso para dizer que, assim, que já desde há muito tempo que, nomeadamente em países anglo-saxónicos, que há kits para fazer cerveja. Uma pessoa comprava um molasso, comprava uma levedura, comprava tanta coisa, já vinha mais ou menos aquilo, era junta água, mistura bem, espera aí 3 ou 4 dias e tem a cerveja feita. Não era bem assim, estou a brincar. Uma pessoa fazer uma cerveja desde o início é um bocadinho mais... Não é complicado, mas é um bocadinho mais complicado, ou tem um bocadinho mais de trabalho. Sim. Portanto, uma pessoa começa por ter que pegar num cereal maltado, não é? Portanto, acaba por moê-lo para ter, no fim de contas, fazer uma sopa, vá lá, para todos os efeitos, que vai subindo de temperatura, não é? Vai criando ali vários patamares de temperatura à medida que vai subindo a temperatura da sopa. Então, isto é uma coisa que não podes fazer dentro de uma banheira, pois não? Dentro de uma banheira não convém, não. Pois. Convém ser um sítio que dê para aquecer, portanto, tens de ter uma panelita, vá. Sim, uma panela é pequena, portanto, eu já fazia isto com meio barril de 50 litros, uma pessoa cortou-lhe a parte de cima, portanto, fazia para uns 30 ou 40 litros cada vez. Depois tinha um queimador por baixo, aqueles que se costuma comprar aí nas feiras, não é? Pronto, e que dava para uma pessoa ir aquecendo aquilo. E uma pessoa fazia paragens a várias temperaturas, cada temperatura liberta um determinado tipo de açúcar, portanto, de açúcar com uma cadeia de diferentes dimensões. E depois, quando a pessoa chega ao fim, fervia e juntava tanto aquilo que são as partes aromáticas, tanto um lúpulo ou aquilo com que quisesse macerar a cerveja. Depois deixava arrefecer, juntava-lhe a levedura, aquilo está ali já não lembro se era um dia ou dois dias, ou um bocado assim qualquer ali a levedar. É uma parte que tem assim um cheiro particular. Isso é agradável ou não? Acho que não. Depende de quem gosta de ser assim, a pessoa habitua-se. Ah, pronto. É como o queijo, não é? Assim, sim. O queijo muitas vezes não cheira bem, mas é agradável. Sim, é pronto. Isso. Aliás, dizem que quanto mais mal cheiroso, melhor, melhor é. Exatamente. E portanto, depois daquilo levedar, uma pessoa filtrava, acabava por juntar-te num açúcar final para fazer uma última fermentação já dentro da garrafa, e engarrafava para ela fermentar, portanto, fazer a última fermentação dentro da garrafa com pouca levedura que ainda estivesse em suspensão. Uhum. E acabava por ser a maneira de gasificar o produto, porque normalmente quando ela está a fermentar o gás não é recolhido, portanto perde-se. E isso não foi com aquelas cervejas inglesas ale, que são assim aquelas cervejas mortiças que tu estavas a dizer, exatamente, que são as imperiais mal tiradas. Portanto, uma pessoa para te ficar depois com uma cerveja que fosse uma imperial bem tirada, sim, acabava por lhe juntar um açúcar, tipo uma frutose, não é? Tipo um mel, uma coisa assim do género. São açúcares de cadeia curta. Ah, ok. Então, esse tipo de cerveja é diferente, por exemplo, o nosso imperial é diferente a nível de... Sim, tu tens, assim, em Portugal aquilo que tu bebes normalmente é uma pilsner. Okay. É que os ingleses bebem, nunca sei a diferença são eles. Tem a ver com o processo fabrico, o tipo de fermentação, tem a ver com, assim, por acaso é giro, porque eu tive um colega meu de liceu que a mãe também trabalhava na central de cervejas, aliás, o meu avô também trabalhou, e ele acabou por ir para técnico cervejeiro, e portanto neste momento é o master brewer da Sagres. É, que fixe. E ele seria a pessoa indicada para te explicar as diferenças todas, depois fazes uma roupinha, ok? Um dia se quiseres eu posso-te fazer a apresentação do Pedro Vicente, que é muito bom rapaz. Ok, Pedro Vicente, estás convidado. Aliás, se quiseres, pois também te posso um dia apresentar ao Joaquim Pinto, que acho que poderia ser um bom tópico. Ok, estão os dois convidados. Podem vir os dois ao mesmo tempo, não importa. Exatamente. Portanto, a tua família é de cervejeiros porque tu também... pronto, a família tem uma origem de um país com exatamente muita tradição de cervejeiro. Belga. Que é belga. A Bélgica, sim. Liège. Aliás, nós tínhamos uma fábrica de cerveja na Bélgica, que os alemães deram cabo dela na Guerra de 14-18. Uau! E por isso é que o meu bisavô teve que vir para Portugal. Ele não teve que vir para Portugal. Ele, na altura, dizia ao meu avô, não sei se parte do princípio seja verdade, porque eu nunca conheci o meu bisavô, mas dizia ao meu avô que ele, quando acabou a guerra, tanto uma vez que já não tinha fábrica de cerveja, não é? Aquilo era na rua Vivinhis, em Liège, ele foi à escola onde tinha estudado para ser técnico cervejeiro, tanto que era, imagino que tenha sido em Leuven, e foi ver o que é que havia de ofertas de emprego, e acho que havia um para um técnico cervejeiro na Noruega, okay, e outro em Portugal, e ele acho que achou que o tempo na Noruega não era grande espingarda, tanto preferiu vir para Portugal. Sim, tu oferecias sol. Caso contrário, estaríamos neste momento a fazer isto em norueguês. Norueguês. com aquela língua complicada que é o norueguês. Sim, é verdade, assim um bocadinho. Eu, por acaso, só conheço o sueco, mas eu tenho uma amiga norueguesa e ela diz-me... hoje é tempo para andar de t-shirt. Eu, a sério, que temperatura é que está aí? Ela, 14 graus. Eu, não. Para mim não assim, é. Eu, em norueguês, não sei, mas assim, a única coisa que sei assim, para aqueles países, não é? Tipo, é como é que se pede uma cerveja em dinamarquês, sueco. Eu acho que o norueguês deve ser parecido, porque os finlandeses são os únicos que falam uma língua um bocado diferente. Sim. Que é o en ultag. En ultag? Acho que sim. Ouvi dizer que sim. Ok. Pelo menos até agora tenho conseguido bons resultados. Ok. Bolas, eu fui a Estocolmo este ano e não sabia fazer uma cerveja em sueco, bolas. Outra questãozita, que é... Perdi o fio à meada. Estas novas cervejas artesanais que têm vindo a aparecer. Maravilha. Maravilha? Maravilha. Achas que... Eu acho que é bom, assim, a diversidade é uma coisa boa, assim, é uma coisa gira que... Nos dias que correm, acho que a maior parte dos fabricantes de cerveja no mundo inteiro pertencem todos para aí duas ou três empresas. Há meia dúzia delas. Agora, é como os carros agora também. É um bocado. Isto é assim, tens um resultado da globalização, não é? Que às páginas tantas, tanto a Opel, a Mercedes, o não sei o quê, o não sei o que mais, a BMW, a Ferrari, não sei, parece que é tudo, às páginas tantas têm todos o mesmo dono. Depois dizem, mas as identidades são diferentes, porque depois há uma cultura local e tal. Assim, pois, mas às páginas tantas uma pessoa... Pensa que quando uma pessoa se zanga com a marca A e diz naquela assim, aqueles fulanos são uns chatos, não quero voltar a comprar coisas deles, vou comprar desta outra marca. Diz, olha, esta outra marca pertence exatamente aos mesmos donos. E uma pessoa diz, bom, já me estragaram aqui o esquema. Escapar. Exatamente. E portanto eu acho que todas as coisas que sejam locais e que sejam diferentes e que sejam, acho que quanto mais não seja só por isso já tem o seu valor, não é? Uhum. É a mesma coisa como com as artes, uma pessoa quando vê, ou seja, Hollywood é ótimo para entretenimento de massas. De massas, mas uma pessoa quando quer ver uma coisa diferente, ou seja, uma pessoa vê que muitas vezes já quando chega ao ano X, não é? Todo Hollywood está a fazer ficção científica. Sim. 3 anos depois, ficção científica já não está na moda, ou que está, são vampiros. Coisas sobre Sim. vampiros. Então, Sim. só há filmes de vampiros. Sim. 3 anos depois, já não é filmes de vampiros, aquilo que faz sentido é ER. Sim. Portanto, uma pessoa, estão todos a falar de coisas que têm a ver com hospitais, histórias Sim. de médicos, falando de... E uma pessoa às páginas tantas horas e diz assim, não fazia isto mais sentido que estas coisas fossem sendo mais ou menos equilibradas, que houvesse... Mais diversificação. E depois há a história das fórmulas, não é? Ou seja, de repente uma pessoa sabe que a fórmula de muitos dos programas de... Então, a pessoa vê isso nomeadamente nas séries, não é? Assim, que funcionam, uhum. e aquilo uma pessoa depois entre ver a série A ou a série B ou a série C, só muda o nome dos personagens, mas o tipo de história, a estrutura de história sim. é sempre a mesma. Sim, a premissa, não é? Sim, e a maneira como é construída, quer dizer, tudo aquilo tem... São durações de 60 minutos, são histórias individuais, em que depois há uma linha que é condutora em 2 ou 3 personagens, que é o que dá a continuidade à série. E com isso uma pessoa acaba por perder um bocadinho a hipótese de fazer coisas diferentes, de arriscar... Pois. Eu digo isso porque assim, eu cada vez mais, nas poucas, ironicamente, não é? Mas nas poucas horas que passo em aviões... consomes então consumo muito, muito, até porque eles agora têm aqueles sistemas de entretenimento pessoal em que uma pessoa consegue escolher os filmes que vê, mas particularmente vejo filmes europeus. Okay. E cada vez gosto mais de cinema italiano, cinema francês, pois. Alemão menos porque não entendo, ou seja, porque não falo alemão. Sim, e não há legendas. Não, legendas pode haver, mas eu chatei, ou seja, eu prefiro ver os filmes e perceber a língua original. Tanto sim. Mas cinema francês e italiano gosto muito. Uhum. Ou cinema inglês também, uhum. porque sai um bocadinho da também do não pré-fabricado. Achas que, por exemplo, não é? O digital também não democratizou um bocadinho esse tipo de conteúdo? Democratizou também. Por exemplo, Netflix. Eu estou-me a lembrar, tu estavas a falar sobre o facto de haver uma linearidade entre personagens e etc. Eu estou-me a lembrar do Black Mirror, não sei se não. alguma vez viste. É um conteúdo original da Netflix e é baseado... Aquilo são... séries desconexas umas das outras, ou seja, cada episódio é uma história, mas é super diferente uma coisa da outra e são críticas sociais. Por exemplo, o primeiro, que eu achei assim um bocadinho mas depois eu vi os outros a seguir e pensei, ok, isto está batendo a mousse, que é, por exemplo, raptam uma princesa qualquer em Londres e os terroristas que a raptaram dizem, nós soltámo-la se vocês fizerem o primeiro-ministro fazer sexo com um porco ao público. Ao vivo e a cores, e as pessoas a verem, tipo, ser televisado por todo o mundo. Pronto, esse tipo de história. E depois, por exemplo, no segundo, era sobre a obsessão que as pessoas têm em fazer likes às pessoas. Uhum. E era, imagina que a quantidade de likes que tu fazias e que tu recebias determinava o teu estatuto na sociedade. Ou seja, se tivesses muitos likes das pessoas, a verdade etc. é que determina muitas coisas. As pessoas têm noção disso. Nós estamos sim, na sociedade sim, sim. Das coisas fáceis. Aliás, às vezes é giro ver... volta e meia, assim, meia dúzia de séries que passam... Agora, nesta história da televisão real, não é? Os reality shows, não é? Começou a ver a história das famílias. E acho piada, às vezes, as histórias das famílias que se querem desconectar e tal, e as experiências de 4 dias em que se vão desconectar para um sítio para ver se depois querem mudar o estilo de vida. E começou a ficar a pensar naquilo assim, isto... E, no entanto... Sim, é como uma pessoa a pôr no Facebook. Já estou farta de redes sociais, diz ela, no Facebook. Claro, exatamente. Não, exatamente. Então, assim, nós estamos todos um bocadinho addicted às redes sociais e à necessidade que nos deem aprovação em relação aos nossos atos e às nossas decisões. Uhum. Que é pena, porque perde-se com isso muito das pessoas que fazem coisas por convicção, não é? Que não têm forçosamente estar certo ou estar errado, até porque a noção de certo e errado é uma coisa muito relativa, não Exato. É? Não, primeiro, assim, não só depende da pessoa que está depende do ponto de vista, depende da pessoa, e mesmo sendo a mesma pessoa, sim, lá está o ponto de vista, não é? Sim. Ao longo do tempo vai mudando. Exato, mas, sim, quantidade de coisas que eu penso. Dizia-me o meu avô, como o bisavô dizia, não é? Que uma pessoa que não fosse de esquerda quando é jovem, de centro quando é de meia-idade e de direita quando é velho, não é uma pessoa normal. Não vou dizer que isto se aplique ainda hoje. Mas sim, que se entendia há 60 ou 70 anos atrás, que entendia-se bem, porque uma pessoa de início de vida não tinha nada e, portanto, achava que as coisas deviam ser partilhadas. Sim. Na meia-idade já tinha algum património, portanto, achava que, partilhadas, mas pronto, mas também não, isto não pode ser, vamos lá com calma. Sim. Não é? E quando chegava a velho, que já tinha, de facto, uma pessoa que já tinha um património bem constituído, e naquela, eu partilhar com alguém, por amor de Deus, pá, não me lixem. Estive aqui a trabalhar no trabalhar, estou aqui a cansado. Agora chegaste aqui, vais ter muito tempo para fazer o teu percurso de vida. Portanto, o que é normal, portanto, se as pessoas têm, as coisas vão mudando, se não mudassem, é que era triste, significava que uma pessoa não tinha evoluído, não é? Claro, sim. Mas, assim, todas as coisas que sejam de produção alternativa, eu acho que são sempre bem-vindas. Não, assim, é normal que o mainstream tende a ir atrás de um lucro fácil, de uma coisa que saiba que funciona, de uma coisa que não seja, que não seja uma experiência, uma pessoa estar a arriscar, não é? Então, agora, é importante que haja, pois, todas as outras círculos, todas as outras coisas alternativas, até porque é isso que mais cedo ou mais tarde se há de se tornar mainstream em algum momento, não é? Pois é, isso era o que eu estava a pensar. E dar lugar a outras coisas, claro. Outras experiências, outras coisas que apareçam a seguir. Sim, porque aquilo que é indie, vá, diga-se, e estou a falar tanto de cervejarias artesanais como de conteúdo, haverá aquele ponto em que as pessoas que estão envolvidas vão pensar, não, nós queremos ganhar dinheiro com isto. Não, portanto, e querem mesmo em termos de coisas individuais e pequeninas, querem, não é? Ganhar dinheiro, sim, seguramente ninguém faz estas coisas só para o bono. Claro. Agora, há que pôr pão na mesa, não é? Claro, agora é assim, mas é bom ver. E assim, eu acho, por acaso é uma coisa gira, porque eu acho que assim, a parte da globalização, há uma coisa gira que é assim, quando a comunicação se torna fácil para todos os sítios do planeta, tu tens um movimento de globalização. E acho que neste momento estás a passar, ou seja, esta comunicação ser fácil para todos os lados do planeta, que foi aquilo que te permitiu a globalização, acho que vai ser o que te vai permitir também a desglobalização. Ah, sim. Não forçosamente em termos de contacto, ou seja, tu, uma coisa que eu me lembro quando era miúdo, os teus amigos eram os amigos da tua rua. Sim. Não é? Tu cada vez mais, tu se calhar estás aqui, tens um amigo que mora do outro lado do planeta. Imensos. Com quem te dás, se calhar até muitas vezes mais com pessoas que moram no prédio ao lado. Exato. Não, é verdade. Pronto, e isso não tem problema. E se calhar uma, duas, três vezes por ano encontram-se num sítio qualquer que não é nem a tua zona de conforto, nem a zona de conforto dele, se calhar, não é? Sim. Tu estás em Portugal, a outra pessoa está na Austrália e vocês acabam por encontrar-se no Brasil. Pois. Porque foi o sítio onde acabaram por coincidir. Portanto, isso é bom, isso é a parte simpática da globalização, não é? Permitiu-te, nas grandes marcas, eles terem um acesso a um público de uma maneira muito fácil e, portanto, crescerem de uma maneira desmesurada, e acho que neste momento as pessoas estão a começar a pensar assim, se calhar não é bem isso que eu quero, eu não quero ser um Coca-Cola boy, não é? Se calhar gostava mais de ter uma Supor Cola ou ter uma outra coisa, uma cola local, que é feita ali ao lado, pá, e que eu até conheço o fulano que a faz e não sei o que tanto. Sim. Mas não perder o lado bom da globalização, que é a comunicação, que é o facto de eu conseguir falar com qualquer pessoa em qualquer sítio do mundo. Portanto, exato. Todos em contacto, mas todos diferentes. Só temos a aprender com isso. Pronto, Miguel, acho que isto foi ótimo. Acho que isto, a qualidade do som está fantástica. Deixa lá ver, não sei, ouve primeiro. A prova dos nove vai seguir. Exatamente. Vai ser em seguida. Obrigada. Nada. E é assim, este é o episódio desta semana. Já sabem que podem encontrar-nos em www.thepool.pt, no Facebook em The Pool Podcast e nas apps iPhone Podcast, iTunes, Stitcher, Overcast e todas essas plataformas onde ouvem podcasts. Não se esqueçam de fazer subscribe, a equipa Pool & Beer agradece imenso. Vamos conversar? Não se esqueçam que nos podem contactar pelo e-mail poolpodcast@gmail.com e também pelo Facebook. Qualquer feedback que nos tenham para dar, a sério, agradecemos imenso. Espero que tenham gostado. Eu sou a Kai Rocha, a podcasteira do Pool, e até para a semana.